Alpha Proton, 6 of the X-1, all done. Estabilizado no ILS, voo 1804. 804, chame a torre 1-1-8, decimal 95. 118-9. Salvador. Muito bom dia, é o voo 1804. Bom dia, voo 1804, informe quando baixar o travado, que negar a marca 1003. Tomara. 5, um ajuste 1013 e boa viagem. Gol 1804, passou estando com o trem embaixo travado. Sente, livre pouso, pistão a zero, evento calmo. Sim, tá livre pouso. Segundo 995. 995, mantenha antes da Juliette, aguarda a passagem do tráfego, após prossegue, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, pode passagem do tráfego, 04, na sala 44, direita, sala 1121, décima 9. Direita, 1219, voo 1804. 715, chame a torre 1118, décima 95. Valeu, obrigado. 1897, Ricardo. 1897. Reduza para 200 nós, reporte localizador. 300, encontrar a condição. A linda cola sem parada, pistão a zero, vento calmo. aberto, assistindo o voo 1795. Gente, agora pista livre, 1795. Coisa 1795, check train, livre pouso, pista 1-0, vento calmo. Pouso 1795. 3171, decola 47, amigo aero controle, 1-2-0, décima 8. 3-0-8-3-1-7-1. Voador, muito bom dia, o azul 4040, tinta formação hotel, para confins 340, está pronto, cópia da autorização. Autorizado, Confins 340, fez o 16, 1-0 decola, curva direita da Eolida Bridge, controle 1208, 5417, 5497 no transponder 4043. Negativo, Confins 340, decola da 1-0 da Eolida, depois da Bridge, fez o 16, controle 208, transponder 5417, para o azul 4040. Aprovado nível de lá, 340. Também pronto, azul. 4-0. 804, Juliette, portão 8. Juliette para o portão 8, boa noite, 04. Vai baixar travado, gol 897. Gente, agora pista livre, 897. Vai dando. Retino 5, aos 4, 8, direito, solo 1, 2, 1, décimo 9. 2, 1, 9, 7, 5, obrigado. Logo 7, no 5, lembrando, bom dia. Bom dia, 1-7-1-5, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 1-7. Pista livre, pouso autorizado, vento calmo. Cuidado, pouso 8-7. 7, vou no 7 no 5. Na 7 no 5 ingressa Juliette, Portão 9. Portão 9, vou no 7 no 5. Nova Gol 897, 897, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte. Juliette, gol no 897. 897, ingresso Juliette, portão meia dúzia. Juliette, meia dúzia. Tô salvo o gol no 897, será que tem como pedir pro cara desligar o farol do carro ali? Sai pra aero. Pedir pro cara desligar o farol? É, o do carro da pra aero, tá na frente. Ah, apagou aqui. O cara. Boa, tá, amigo, bonitão. 171, chame centro Recife, 13325. Recife 3325, tá 3171, bom dia. Então, 3153, desça para 2000 pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 3. Tem a Papapá, Serra Kilo Delta, desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste no 0 no 3. Mantenha a chegada número 2. Autorizado Recife 330 para o IC 58, pista 10, curva esquina na Puca, transição Aracaju, controle 120.8, transponda 5425, 3891, 3890. Sente autorizado Recife, via para o IC 50, decola com curva esquerda na Puca, Aracaju, 1208, controle da voz 5425, 3890, autorizado 330. E a rota é para o IC 58, chame para o para a puxa armamento 3890. É para o IC 58, para o 3890. Paulo, Salvador, bom dia, Azul 4201, no Coa Céu 340 para Cambrinho. Que aguarda a cópia, Mini 13, Azul 4201. Confirma a saída? Dael. Dael, obrigado. Para pushback, acionamento 3290. Portão 2 autorizado, chantagem 3290. Para a reunião 3600, tem informação reunião? 621 que chamou? Afirmo. Ok, número 2, aguarda cópia, 1014, bom dia, 621. Bom dia, saída. Dael. Tá. 4201, no pronto cópia. Salvador Campinas, 340, Kizilu 16, decola, pista 10, curva direita, da El Leda, após Leda Bridge, controle 120, décima 8, 5427 no transponder, o 4201. Pela Upper Zulonomia, decolada 10, com curva direita da Euleda Bridge, 1208 controle, 5427 transporte. Portão 1, chama pronto, 4201. Vai pra mão. 6211, copia. Prossiga. Salvador Galeão, 360, Pedro 10, pista 90, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle Salvador em 120, décima 8, transponder 5431, 621. CB 360, não, a Euleda Bridge, abre o motor, que é a decola da testa, curva direita após a colagem. CB 431, transponder. Confirme transponder. 5431. Correto, portão 5, chame pronto, 6211, nível 360. Para o táxi da 3890, Natal, 4 horas e 10, 111 a bordo. 890, livre de táxi, à direita, ponte espera 1895, 1014, no ajuste, tenha uma boa viagem. Frente direita, 1095, até o ponte espera, vamos trabalhar na 3290. Bom dia, Economia 42, Centro Hotel, para Recife. Recife 390, Peruíto 58, autorizado. Decola, pista 0, curva à esquerda, saída full Caracaju. Controle 120-8, transponder 5437, o voo 1642. Autorizado 390, apoio 58, curva à esquerda, full Caracaju. 208-5437, o voo 1642. Portão 10, chame pronto, 1642. Salvador, o 3890, aproximando do ponto espera da 10, pronto. Bom dia, 3890,